Chica Chiquele. Segue o baile. De novo. Oh, oh, oh, oh. Por que tá me ligando essa hora? Aceita que perdeu, desliga e chora. Cê deve tá pensando que eu sou bobo, amor. Por que tá me ligando essa hora? Aceita que perdeu, desliga e chora. Você deve tá pensando que eu sou bobo, amor. No braço esquerdo tatuei até seu nome. Te levei pra dar rolê no Maranhão. Mas escolhei, você não tá valendo nada. Já tá aberta a CPI da ilusão. Seguro o reggae, me liguei aqui na sua. Sei onde estava quando não me atendeu. Caiu a casa, mete o pé da minha vida. Perdeu, perdeu, perdeu, perdeu. Dança, cê dançou. Catinguele! Segue o baile, dê volta por cima, o jogo virou. Vamos juntinho! Quem tá me ligando essa hora? Pois é, aceita que perdeu, desliga e chora. Qual é? Cê deve tá pensando que eu sou bobo, amor. Sou bobo, amor. Quem tá me ligando essa hora? Pois é, aceita que perdeu, desliga. Pensando que eu sou bobo, amor. No braço esquerdo tatuei até seu nome. Te levei pra dar um rolê no Maranhão. Mas escolher você não tá valendo nada. Já tá aberta a CPI da ilusão. Segura o reggae, me liguei aqui na sua. Sei onde estava quando não me atendeu. Caiu a casa, mete o pé da minha vida. Perdeu, perdeu, perdeu, perdeu.